Boa noite. Tá funcionando. Quero agradecer também o convite, gentil convite aí do Itaú para participar desse diálogo. Agradecer a todo mundo que veio, apesar desse pequeno dilúvio que está acontecendo ali. Eu sei como é difícil para pernambucano sair em época de chuva, né? Assim, uma chuva dessa. Antes de começar, uma coisa que eu queria falar é que é maravilhoso o trabalho da gente. Parabéns, eu acho fantástico. E é incrível como tem uma característica de trabalho de arte, no final das contas, uma mistura de arte, design, no contexto, inclusive, de design como parte de uma indústria, que aqui, assim, a gente tem um exemplo de um grande defensor de como essas não existem essas fronteiras, as fronteiras são borradas, que é Luiz Magalhães, né? E a Luiz Magalhães meio que falava o tempo todo que não tinha nenhum. Era tudo a mesma coisa para ele. Aí você vê, no mesmo momento que ele cria os cartemas, ele cria aquelas novas cédulas com a mesma lógica. Eu acho fantástico. Meu nome é Mabuse, eu estou aqui, eu acredito que por uma série de trabalhos que eu tenho feito exatamente entre a música, design e artes visuais. A minha fala vai ser bem curtinha mesmo para a gente poder ter perguntas, que eu acho que é o que é mais legal. Eu fiz parte durante um tempo de um Aberto. coletivo chamado Recombo. Nossa, maravilhoso isso. Fiz parte de um coletivo chamado Recombo e que surgiu por, assim, uma coincidência praticamente no mesmo ano do Emoção Artificial. Então tem um diálogo com toda essa construção desse conhecimento que acaba não, mas que chega até a gente agora por essa exposição. Uma coisa que a gente estava conversando, eu dei um pulo em São Paulo, conversei rapidinho com o Zéol. Uma das coisas que a gente estava discutindo o que é que acontece nesses trabalhos, o que é que acontece que alguns trabalhos são completamente atemporais e outros acabam de uma forma ou de outra ficando datados, tudo. Aí, uma das coisas que eu comecei a pensar o lado oposto, né? Na verdade, os que ficam datados, assim, o que é que acontece? E tem uma coisa uma característica que, remontando daquela época, 2002, por aí, eu acho que era muito cara para muita gente, era que essa arte dita cibernética, dentro do contexto do tal cultural, tinha uma característica muito forte de tentar representar o futuro. E era uma representação de futuro que vinha tanto em vários momentos do artista como em vários momentos do próprio público mesmo, né? Assim, era o auge das interações quase mágicas, né? Aquela coisa da escada, que no movimento você muda o desenho. Dentro dessa lógica de futuro, uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é como é que funciona a percepção do tempo, né? Tem três autores que trataram de uma forma muito interessante o tempo, começando com Plutarco, Borges em cima de Plutarco e provavelmente Gilberto Freire em cima de Plutarco também, toda essa história, que Gilberto Freire dá o nome de tempo trívio, né? Que eu acho um nome, além de adequado, eu acho poético, assim, eu acho muito bonito. Qual é a lógica de Gilberto Freire em relação a esse tempo? Na verdade, você tem o presente, que é onde a gente está agora, a gente acredita, pelo menos, estamos aqui no presente. Sempre quando você pensa no passado, você está pensando no presente do passado. Então, quando a gente fala agora da exposição de 2002, a gente tem um passado que é diferente do que a gente falou há 5 anos atrás. Tem o presente do futuro, né? Que é quando a gente começa a pensar, inclusive através dessas obras e tudo, a gente começa a pensar no futuro. Nisso tem um autor de ficção científica, William Gibson, que ele fala, eu acho que de uma forma muito feliz, que perguntado sobre a ficção científica, especificamente, ele disse que a ficção científica não prevê o futuro, né? A ficção científica escreve esse futuro, cria a partir do mundo de hoje, essa lógica do presente e do futuro, né? E a relação muito forte que eu vejo nesse momento que a gente pode levantar é que Pernambuco tem uma fixação com o futuro aqui. A gente tem uma construção que você remonta lá, a mais clássica que eu acho que está na cabeça da maior parte da molecada é Maurício Nassau, que veio para cá, construiu o Recife, trouxe, no final das contas o cara estava entediado, aí trouxe um monte de cientista, um monte de artista para cá. Tem uma certa fixação, que, por exemplo, faz essa viagem de você criar um porto digital que tem uma produção tecnológica de software, de ponta, tudo mais. Uma forma de pensar o futuro onde você integra esse futuro com alguma tradição, uma tradição no melhor dos sentidos, aí que levam as coisas, por exemplo, eu acho que a gente tem uma geração de artistas que codificam aqui no Recife que teve um boom de 5 anos para cá, por exemplo. Você vê muita gente saindo do centro de informática e mestre do centro de informática que está dando aula no curso de artes lá no Recôncavo Baiano. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa fixação no futuro, a gente é assombrado por um passado. Pernambuco tem uma carga, um peso muito grande da Casa Grande Senzala, que é uma coisa que meio assombra a gente até hoje. Tem uma foto que eu não consigo encontrar lá em casa, mas que é uma das que me deixa mais triste, que a gente tirou numa praia, que é praticamente a mesma situação na Praia de Boa Viagem. Assim. É um passado assombroso que está extremamente presente. E eu, pessoalmente, acabo sendo otimista. E, assim, eu acredito que tem uma série de coisas que a gente pode fazer para escrever agora esse futuro. Eu acho que tem atividades, assim, ações que a gente pode tomar na produção cultural, principalmente, que a gente tem essa obrigação de escrever um futuro diferente. Isso é muito relevante, principalmente no momento em que, por exemplo, eu percebo nas artes cibernéticas uma libertação. Por exemplo, a gente tinha conversado lá em São Paulo, uma libertação de uma necessidade intrínseca de uma interação com o ser humano. Isso é uma coisa que já, a partir do momento que você começa a se libertar disso, você consegue dar o valor devido, por exemplo, no trabalho de Rejane, a interação entre pessoas, né? A interação mediada por, que eu achei fantástico o trabalho, a lógica de você mediar a comunicação entre pessoas através de um artefato num ambiente público. Acho lindo, eu acho que é esse momento que a gente tem que aproveitar, tanto da exposição para gerar essa reflexão, como efetivamente para a ação, né? E é isso. Teu diálogo que é mais relevante.